Pois é, camaradas, pá. Vamos lá então ao grande problema que afeta o povo português e não só, pá. Nesta altura de grande crise, pá. Estou a falar, é claro, do preço das coisas, pá. Está tudo por um preço que a gente não pode lá chegar, pá. Ora, sigam aqui comigo esta história. Vamos imaginar, pá, que um jovem casal se quer juntar nos dias de hoje, pá. Como quem casa quer casa, pá. Lá vai este jovem casal fazer a rondazinha pelos bancos do costume, pá. Esses usurários, pá, que andam todos a enriquecer à custa daquilo que são as necessidades básicas do povo, pá. Pois vamos à Caixa Geral, pá, pois vamos ao BPN, pá, pois vamos ao BES, pá, pois vamos ao Barclays, pá. Corremos a todos, pá, e não conseguimos comprar um T2 escape que não nos fica menos 500 euros por mês, pá. Lá se vai o ordenado, pá. Pois lá se vai o ordenado, pá. Mas nem só de casa vive o homem e a mulher, pá. Hoje em dia, qualquer jovem casal que se preze também precisa de um automóvelzinho, pá. Lá vai este jovem casal procurar o que pode comprar, pá. Não sabem se vão decidir por um Fiat, por um Renault, por um Peugeot ou por um Seat. É claro que nenhum deles pode ultrapassar os 1100 de cilindrada porque não há ordenado que chegue para isso, pá. Lá se metem num empréstimozinho à Cofidis para comprar uma coisita que nem 130 dá a descer, pá. E lá vão eles ficar empenhados em mais 135 euros por mês, pá. Lá se vai o ordenado, pá. Porque está caro, camarada, caro, tudo está caro. Porque está caro, camarada, caro, tudo está caro. Porque está caro, camarada, caro, tudo está caro. Porque está caro, camarada, caro, tudo está caro. Lá se vai o ordenado. Quase dois terços do ordenado já foi na casa e no carro, pá. E agora vamos acompanhar este jovem casal numa idazinha ao supermercado, camaradas, pá. A pouca vergonha no supermercado começa logo à entrada com os carrinhos do supermercado, pá. Alguma mente inteligente descobriu, pá, que se os carrinhos do supermercado descaírem todos para o lado esquerdo, pá, isso quer dizer que o povo tem que fazer força do lado direito, pá. E que se o povo faz força do lado direito, isso aciona o lado esquerdo do cérebro, pá. E que se isso aciona o lado esquerdo do cérebro, pá, o povo vai gastar mais dinheiro lá dentro, é uma pouca vergonha, pá. Lá se vai o ordenado. Pois lá se vai o ordenado, camaradas, pá. E no supermercado é tão fácil ir-se o ordenado que até parece um assalto à mão armada, pá. A gente entra no supermercado a precisar de meia dúzia de coisitas, pá. E não obstante, saímos lá sempre com o carrinho cheio, pá. Aquilo está desenhado de uma maneira que é só meter para dentro do carrinho e pagar no fim, pá. É a carne, pá. É o peixe, pá. É os refrigerantes, pá. É os detergentes, pá. É os shampoos, pá. É as coisas da higiene, pá. E mais um vinho, pá. E mais uns chocolates, pá. E mais umas prendazinhas para a tia, pá. E no supermercado lá se vai o ordenado. Porque está caro, camarada, caro. Porque está caro. Porque está caro, camarada, caro. Porque está caro. Porque está caro, camarada, caro. Porque está caro. Porque está caro, camarada, caro. Porque está caro. Isso está caro. Lá se vai o ordenado. Ah, pois vai que é um instantinho, pá. Lá se vai o ordenado. Pois bem, camaradas, agora em género de conclusão, pá. Vamos lá fazer umas continhas de cabeça, pá. E para aqueles que são maus a matemática podem tirar a máquina calculadora do bolso. Pois se imaginarmos, pá, cada um dos membros deste jovem casal ganha um ordenado mínimo, pá, e se pelas minhas contas são 470 vezes 2 dá 940 euros por mês. 500 vão para a casa, pá. Mais 135 vão para o carro, pá. Mais 250 por mês vão para o supermercado, pá. E chega este jovem casal ao fim do mês, pá. E sabem o que é que eles têm no bolso, pá? Não têm nada, pá. E sabem porquê, camaradas, pá? Porque está caro, camarada, caro. Porque está caro. Porque está caro, camarada, caro. Porque está caro. Porque está